Olá, o meu nome é Pedro Paulo e este é mais um episódio do vosso podcast de música portuguesa, O Brandos Costumes. Não sei se nota muito, mas claramente eu estou constipado, mas mesmo assim, o espetáculo tem de continuar. O convidado de hoje é João Grande, mais conhecido por ser o vocalista de uma banda muito importante para a música portuguesa, os Táxi. A entrevista foi feita num domingo, há umas semanas, no Porto, perto da Feira do Livro. Tivemos uma conversa bastante interessante e pude conhecer um pouco mais da história dos Táxi. Vamos para o princípio da história. Sempre ouvi muito, muito a rádio, que era a única coisa que havia. Talvez o que me aguçou mais, a vontade enorme de ter a música só para mim, ainda hoje, meu pai já morreu, nunca tive a oportunidade de lhe perguntar porque é que o meu pai nunca me comprou um daqueles discos pequeninos para mim, porque não eram assim tão caros. Opa, o meu pai não é que tivesse muito dinheiro, mas com os discos nadava. Ele comprou um daqueles móveis enormes, fantástico, ele comprava, ele quase que metia luvas para os discos, comprava discos que ele gostasse e que eu gostava. Foi o primeiro disco de Beatles que ele comprou com a minha causa, Frank Sinatra, Doris Day, músicas de filmes, mas tinha-o fechado, ele ia trabalhar e ficava os discos fechados. Eu não podia ouvir. E então, eu lembro-me de eu olhar pela fechadura, olhar para os discos ali a babar-me, que eu não... Era horrível. Na minha rua, só para teres uma ideia, era uma rua com muita malta nova, um grupo enorme da rua. Não havia mais nada para fazer lá na rua, nós passávamos a vida a fazer saltos em altura, andar de patins, hockey em patins, corridas, salto em comprimento. Só havia um fulano que tinha, um amigo meu, que tinha uns giradiscos, os tais pequeninos, que o pai deixava mexer. Era o único giradisco que havia na rua que nós podíamos ver. Então o papai, ele tinha mais 5 discos, tinha o, nunca mais me esqueço, tinha o Hello, I Love You dos Doors, tinha um do Ray Charles, tinha um do Demis Roussos, tinha um, opa, depois um disco que também gostava, da música francesa, que era muito importante na altura também, o Johnny Holiday, a Sylvie Vartan, a Françoise Hardy, e juntávamos em casa desse fulano, porque era o único sítio onde nós podíamos ouvir, que era sempre os mesmos discos. Aí 5 ou 6, e pronto, passámos ali à tarde a ouvir aquilo, mas era aquele fascínio, sabes como é? Foi quando ele me começou a deixar mexer nos discos, foi na altura que eu comecei a tocar guitarra. Como não tinha quase amplificadores, o que é que eu fiz? Cortei, tirei-lhe os altifalantes para pôr numa coluna, e depois ao fim do dia tinha que tirar os altifalantes e metê-los lá outra vez e pôr, ligar os fios todos. Estás a ver? Claro que a dar aquilo com a guitarra e assim, como começou. O giradiscos nunca mais foi o mesmo, distorcia por todo lado, percebe? É por isso que eu nunca mais, eu, ainda bem, com certeza, lá está, porque ele já sabia como é que eu era, ainda bem que ele não me deixava ir, durou mais tempo, exatamente. O gosto pela música ia tornando-se a sua vida, e antes da internet, esse gosto era partilhado à noite com os amigos, depois de jantar. Aceito que eu tenho uma pena enorme, que se perdeu muito do encontro no café. À noite, opa, não havia nada que fazer. Chegávamos, quando não se ensaiava, depois de jantar íamos para o Orfeu, íamos conversar. Portanto, havia contigo, havia os três grupos, cada grupo tinha para aí 20. Havia o grupo de esquerda, éramos o nosso grupo, que era os músicos todos, de outras bandas também vinham, os técnicos, tudo e mais alguma coisa, sempre a falar, estávamos dali. Chegávamos lá às 9h30, estávamos até às 2h a falar de música, só. E depois havia o de futebol. O Metiga, esses ficavam, normalmente no verão ficavam na Esplanada, do qual os reis era sempre na altura do Pedroto, o Pinta Costa. Será que ouvimos bem? Pinta Costa no mesmo café que os Táxi? Não, no Orfeu sempre. Até porque outro dos grandes polos de futebol era a Petúlia. A Petúlia era o dono da Petúlia, que ainda é, era o diretor da secção de hóquei em patins, era o Pinto, secção de hóquei em patins do Porto. De maneira que também muitos jogadores do Porto iam para a Petúlia, mas ali no Orfeu, aliás, num dos livros do Pinta Costa, ele fala lá que era um quartel-general dele, era o Orfeu, era o Pedroto, o Pinta Costa, o Hernani Gonçalves e o Nuno Brás. Nuno Brás era um locutor que havia da altura de desporto, mas era bom dia, boa tarde sempre, cumprimentávamos e tal, era bom dia, boa tarde sempre. E por volta da meia-noite, lá que podíamos lá, e sempre a beber, cerveja, claro. À meia-noite lá se podia qualquer coisa, os pica-paus, assim lá uns pregas assim, mas estávamos ali sempre na conversa, toda a noite, todos os dias, a conversar de música. Era uma coisa impressionante. É por isso que, se tu perguntares, principalmente, agora lembrei-me, nós tocamos muito com a Lena d'Água e com a banda Atlândia, e assim, porque havia, era o Paulo, era o Zé da Ponte, os fulanos da Lena d'Água, da banda, que fulanos já mais antigos, que precisam muito de música. De maneira que nós, quando tocávamos juntos, nós sabíamos muito de música, porque nós só falávamos de música. De maneira que sabíamos a história da música, de todo o tipo de música, nós sabíamos, nós absolutamente incríveis. De maneira que fazíamos grandes concursos para ver se quem sabia, por exemplo, como é que se chamava o cão do Ringo Starr, como é que se chamava a tia do não sei quando. Opa, chegávamos até esse ponto, nós tínhamos, dissecávamos tudo ali, os discos todos, dissecávamos tudo ali. Portanto, era um convívio muito, muito interessante. Antes dos Staxi, eram os Pesquisa, banda de rock progressivo, onde João Grande tocava guitarra. Tentaram lançar um disco, mas estava bastante complicado. Vimos que aquilo não era por ali. Via-se que não havia grande receptividade de editoras. Ainda não se tinha passado nada. Aquilo foi em 76, 77. Andamos pelas discotecas de venda de discos por Lisboa. Na altura foi engraçado, numa das discotecas da Valentim de Carvalho estava lá o David Ferreira a trabalhar numa discoteca na Avenida de Roma, e ficavam lá os discos à consignação. Não havia lançamento, andamos de porta em porta, nas festas, nos concertos também vendíamos alguns discos, também era uma edição de 1000, também foi rapidamente, não teve nada que saber. Foi complicado, foi muito complicado, porque não é só porque, repara, são viagens, é hotel, é refeições, e o estudo em si, que é, eu já não lembro quanto tempo foi, pai, 4 ou 5 dias. São duas músicas mesmo, assim foi complicado. Curiosamente, aí é que foi a primeira vez que o Calu entrou no estúdio, porque nós, como eles entretanto tinham-se mudado para Lisboa, o Calu e o irmão mais velho, e disse, ah pá, já não querem viver que nós estamos aqui no estúdio. Lá apareceram o Edmundo, o Calu, as namoradas, não sei o que mais, e tivemos lá, para nos dar um bocado de apoio moral, estiveram lá em Lisboa connosco a gravar. Só quando entramos numa editora à séria, que não era editora, que era tudo nosso, só quando entramos numa editora à séria que aquilo começou a funcionar. Se nos anos 80 alguém dissesse carro preto de capota verde, era como se dissesse táxi. Mas se dissesse táxi, poderia não estar a referir-se a um carro preto de capota verde. Táxi! Táxi! Olá! Olá, João! João Henrique Rodrigo Rui, táxi! Isto é, de facto, um grande momento, um acontecimento excepcional que a minha geração promoveu. Os Táxi surgiram em 1979 e transformaram-se no primeiro disco de ouro do rock português. Venderam mais de 35 mil cópias. A primeira atuação do grupo foi em 81, onde fizeram a primeira parte dos britânicos Clash. A gravação do disco foi em Lisboa, na Rádio Triunfo. Foi tudo no nosso bolso, tivemos lá, não sei, 3 ou 4 dias. Na altura não tínhamos dinheiro, não é? Nem na altura, nem agora, mas na altura não tínhamos mesmo. Foi tudo no nosso bolso, a impressão, não sei o quê, porque nós queríamos mesmo fazer alguma coisa. Muitas vezes, antes das coisas terem muito sucesso, parece que vão correr muito mal. Mas aquilo, para, se tu ouvias hoje o disco, aquilo é como se fosse Genesis, exatamente. Na altura, que eram as nossas influências, nós tocávamos muito Genesis. My little girl, sitting in this empty room, and there you are, working out your paper moon. She said, John, come right in, I will take you for a ride. There's nothing left behind us, but somehow things work out fine. My little bird, stolen every breath I made. She watched that night alone, calling out my name. I say, no, can't you see? you will kill me by your side. The sun goes down as tears go by. The moon begins to shine. The wind begins to blow. She hears a voice, she hears a sound. It's coming from the dark. She said, keep your head together, boy. Don't lose your way so fast. The road is coming harder now. We felt about to rest. As she takes another pill, I watch her from below. Her face has changed, the lips are strange, the eyes begin to grow. I take her by the waterfront, how can she pass me by? The truth appears, the sound is near, the moon begins to e decidem fazer uma banda diferente, os Táxi. Os Táxi tinham letras em inglês. São descobertos por António Pinho e Tose Brito, que assistem a um concerto da banda no Colégio Alemão. Chiclete, que viria a ser o single mais conhecido da banda, chamava-se Cloud Nine. A banda assina com a editora Polygram e, passado pouco tempo, estava a gravar e a trocar o inglês pelo português. Aí tivemos a grande ajuda, de facto, do António Pinho. O António Pinho é um master em poemas e é nos dizendo como é que se devia fazer a métrica, a percussão das palavras, que é importantíssimo. Eu acabar as palavras também era importantíssimo. Ele ensinou muito a nível de como é que havia de cantar, como é que havia de dizer as palavras. Porque eu, como era o inglês, chegava ao fim das palavras e não as dizia. E depois ia ouvir, de facto é verdade, tens razão, tem que ser. Eu já não me lembro agora. Por exemplo, sapato é sapato. Sapato. Mas que tem, não é? Sapato! Tem que se dizer tá. Sabes como é? Tem que haver aquela percussão que é muito importante. Isso foi tudo ele que me ajudou muito. Acima de tudo, criou um ambiente fantástico no estúdio. Claro, também tivemos uma sorte doida, sempre com o António Fortes, o técnico de som também era brutal. Queria haver tudo a fumar lá dentro do estúdio, sabes como é? De maneira que foi um ambiente muito bom. Mas como digo, aqui, a festa deve ter sido para em fevereiro, a festa do Colégio Alemão para em fevereiro, em março. Estávamos a gravar. trabalhávamos muito, muito, era tardes e noites, sem parar. Só parávamos para lanchar e para jantar e depois à noite, ainda outra vez. De maneira que nós sabemos o que valíamos. Sabíamos também que as músicas estavam muito bem compostas, muito bem compostas. As letras depois também fizeram todo sentido, também estão muito bem feitas, a maior parte delas muito bem feitas, e de facto caiu no gosto das pessoas. Sabe uma coisa muito interessante que nós dizíamos nos anos 70, ainda quando nem pensávamos em gravar, bem, pronto, quando pensávamos em fazer música assim, nós tínhamos tanta certeza daquilo que nós valíamos, nós dizíamos sempre, pá, uma editora que pegar em nós vai ganhar muito dinheiro. Imagina, sem saber ainda de nada, mas nós tínhamos aquela fezada, tínhamos certeza, nós sabíamos aquilo que valíamos, nós éramos muito, muito bons. Quando nós fizemos a tal primeira parte dos Clashes em Cascais, o disco, opa, tinha acabado de sair. E como é que é possível? E depois aí, lá está, a rádio também estava completamente vocacionada. A rádio fazia-me lembrar um bocado o que a Espanha é hoje em dia para os artistas deles. Portugal, nessa altura, é como se fosse Espanha, acarinhava muito os músicos portugueses, a rádio só passava a música portuguesa, era uma coisa impressionante. De maneira que nós, quando fomos tocar ao pavilhão de Cascais, pá, aquele pessoal começou a cantar as músicas todas do disco, tinha um mês cá fora, mas como estava sempre a tocar e não tocava só uma música, passava o disco todo, pá, o pessoal começou a cantar aquilo tudo. Para nós aquilo foi uma coisa do outro mundo mesmo. Para o outro, nós vimos catapultados para a melhor banda nacional. tínhamos, pá, havia alguma concorrência com os UHF e assim, mas todos os outros faziam as nossas primeiras partes, mesmo a nível Rui Veloso, o Heróis do Mar, a GNR, faziam todas as nossas primeiras partes, de maneira que de um momento para o outro nós ficamos lá em cima, que até foi um tom. Tínhamos praticamente, já eram com excedentes do primeiro e algumas novas. O Cairo foi nova, por exemplo, mas algumas três ou quatro foram músicas que sobraram do outro disco, de maneira que aquilo é ao fim e ao cabo uma continuação. Salute, terceiro disco dos Táxi, é o meu preferido. É, pronto. É o que eu gosto menos. Curioso. Eu nesse não tenho praticamente participação nenhuma. Casei-me, também estava um bocado farto. Repara que não estamos a falar dos dois primeiros anos, estamos a falar de 10 anos mais dois, que não fazemos outra coisa. E eu aí decidi, pá, quero tirar mesmo as férias. De maneira que nem aos ensaios, nem... A nossa composição era mais a nível de... Era nos ensaios, ou seja, punhamos um gravador, não deste, na altura ainda não havia, mas punhamos um gravador a tocar, no princípio, começámos aí a desbundar, e depois no final dos ensaios íamos ver aquilo que tinha, alguma coisa interessante que tinha ficado, e só mais tarde é que metíamos as letras quando as músicas estivessem prontas. Isto para dizer que, portanto, nessa parte foi quase todo feito pelo Henrique Rui, o Salute, não tem bateria, praticamente é tudo bateria de caixa. Foi na altura que também ao vivo começamos a tocar com aquelas hexagonais, sabes como é, a bateria elétrica, não sei o que mais. Eu não acho muito interessante, eu acho que é um disco que não tem assim muita alma. Seja como for, é interessante, tem algumas partes interessantes, mas não tem, eu acho que não tem o coração que os primeiros tinham. Os primeiros acho que eram mais bem conseguidos. Mas tem algumas coisas interessantes, de facto. Tanto que ainda hoje, volta e meia, nós tocamos o 55 Club, que é uma música que eu gosto muito. E aliás, foi o único que nós lançamos em não sei quantas polegadas. Fizemos um maxi single do 55 Club. E do lado 2 do Flipside tinha uma música que nem aparecia no Salute, que era As Novas Aventuras de Bingo Bongo. Era qualquer coisa assim. É, mas estava engraçado. Estava diferente. Para não ser a mesma coisa. Depois de 3 discos em 3 anos, sentes aqui uma pequena paragem. Não é paragem, tivemos sempre a tocar, sempre a tocar, sempre a tocar, sempre a tocar por todo lado. Por todo lado. Quer aqui, quer fora, quer no estrangeiro, para os imigrantes, como é óbvio. E aí sim começaram a ver as divergências internas. Sabes que é sempre o grande problema de qualquer banda que fez lá fora, a nível, sei lá, de Bon Jovi, de Aerosmith, de Rolling Stones, é sempre o síndrome do guitarrista-vocalista. Do guitarrista contra o vocalista. Porquê? E eu compreendo perfeitamente. Os guitarristas que gostam também de grande projeção. Porque antes havia muito, íamos muito à televisão, até porque só havia, era a grande vantagem. Quando não fui à televisão, como só havia 2 canais, nós sabíamos que todo o país nos estava a ver. Porque não havia telemóveis, não havia iPads, não havia computadores, nem que não tinha televisão, estava toda a gente a ver, não tinha nada que saber. E muitas vezes, e também eram aqueles realizadores rascas, que o vocalista punha um centro, o restante estava mais ou menos no escuro, ou só focavam as mãos. E então, Gaspar, vai maquiar, não sei o quê, para não só nos aparecer as mãos. Depois há ali um confronto muito complicado. Aí entram os egos muito óbvios. Se eu tivesse culpa daquilo, não, eu não tenho culpa nenhuma, mas eu compreendo perfeitamente. Depois o guitarrista, que também é um dos compositores principais da banda, como é óbvio, que ele acha que só a vontade dele é que quer prevalecer. Depois já começa a haver grandes discussões. Eu acho que o nosso grande trabalho final, assim, 4, foi o The Night, o álbum inglês. Não sei se conheces. Acho esse trabalho absolutamente fantástico. Acho que está muito, muito bem. Eu acho que é talvez o disco que eu canto melhor. Eu acho que está como muito bem cantado, está muito bem misturado. Mas foi talvez o nosso último grande trabalho em conjunto. Depois do álbum em inglês The Night, a banda decide parar. Decidimos parar. Depois cada um de nós teve vários trabalhos separados, mais eu e o Rui, mas nada de importante, nada de. Porque aí começamos, como a maior parte dos grupos hoje e dos elementos dos grupos de hoje, por exemplo, nós temos, eu não sei se sabes, nós temos, eu tenho agora, eu e o Rui temos uma banda que se chama Os Porto. Eu e o Rui a tempo inteiro, e depois temos 3 ou 4 músicos que tocam connosco. E esses 3 ou 4 músicos que tocam connosco, cada um deles tem 4 ou 5 bandas. Epá, que tocam, segunda e terça tocam numa, terça e quarta tocam noutra, à noite tocam noutra. Epá, e eu ponho-me a pensar de como éramos nós durante aqueles primeiros 10 anos, que era dia e noite a fazer a mesma coisa, não é fazer a mesma coisa, sempre, sempre, sempre, sempre a tocar. É impossível que haja uma concentração e uma vontade de chegar a algum lado, hoje em dia, como havia antes. Não há hipótese, até porque também lá está, há muitas mais solicitações, há muito mais distrações do que havia antes. Não sei se é bom ou se é mau. De qualquer maneira, no meu entender, eu sinceramente acho que é mau. A banda esteve muitos anos sem se reunir. Será que não havia interesse para que isso acontecesse? Eu acho que todos nós queríamos, mas nenhum quis dar o primeiro passo. Nenhum de nós queria dar o primeiro passo. Repara, somos miúdos que nos conhecemos desde miúdos. Lá está, desde pequenos. Eu e o Rui, mais que os outros, mas eu e o Rui conhecemos, não sei, 13, 14, o Henrique e o Rodrigo conhecemos com 15, 16, é tudo quase ao mesmo tempo. Ninguém queria dar o primeiro passo. Entretanto, também, claro, cada um se casou e deu 2 filhos e não sei o que mais, aquilo mudou um bocadinho. Depois cada um tinha os seus a fazer e não sei o que mais. Até que depois houve aquela coisa de não sei quantos anos do Febre de Sábado, para tocarmos já, não sei, 3 músicas, para ensaiarmos para aí um mês. Um mês, porque nós, pá, ou é ou não é. Aquela coisa, vamos para uma brincadeira, para nós não há brincadeira. Ou é ou não é. De maneira que nós, pá, tocando aí. De maneira que quando lá chegámos, aquilo estava já tal e qual. E nós ficamos, claro, adoramos, já tocámos juntos há muito tempo. Logo a seguir, convidámos para fazer um São João na Casa da Música. Aí já era um concerto a sério. Foi o Pedro Bromessa que nos convidou. Aí já era um concerto a sério, com uma hora e tal. Aí pronto, aí já tivemos, que já não sei, ensaios para aí três meses. Há uns tempos estive a conversar com o Rui Pregal da Cunha. Eles tiveram, há para aí um ano ou dois, tiveram para se juntar. Não ligas nada a ninguém. E depois eu estive com o Pedro Baixo. Não ligas nada a ninguém. E depois estive com o Pedro Paulo. Não ligas nada a ninguém. Quer dizer, não ligas nada a ninguém, mas já toda a gente sabia. O Rui Pregal teve uma atitude muito inteligente, que nós não vimos isso. Juntar, porreiro, damos um concerto excelente. Agora, não me falem de músicas novas. Não me falem de criar músicas novas. Pá, esquece. Foi talvez os nossos... Pá, foi e não foi. Porque nós queríamos mesmo continuar com aquilo. Só que já tínhamos passado muito tempo. Sabes que é a mesma coisa que um fulano que esteja solteiro muito tempo. Um fulano que viveu sozinho até aos 30 anos. E de repente é casa... Pá, a mulher invade-lhe o espaço, é muito complicado. Ou seja, depois de 20 anos, termos que outra vez tatear e conseguir chegar a um acordo, continuamos na mesma. Ou seja, gravador, aí já era o tal, e bora lá ensaiar para conseguirmos fazer músicas. Fizemos para aí umas 20. E gravar foi o fim do mundo. Depois as letras já foi muito complicado, mas gravar, eu digo uma coisa, aquilo tirou-nos, qualquer um dos quatro, tirou-nos anos de vida. Eu pensei que nunca conseguíssemos gravar, a chegar até ao fim. Depois andamos de estúdio para estúdio, nenhum dos estúdios estava bem para nós. Andamos para um, depois fomos para o Rangel, depois fomos para o do Pedro Brunhosa, depois fomos para um do Meio Fumado, depois fomos para uma deles. E nenhum, já estamos a ficar doido. Depois acabamos com um, que é com o apoio até do André Indiana, lá conseguimos acabar o disco. Epá, ficou o disco possível. Se me perguntas se eu gosto muito do disco, epá, gosto de duas ou três. Foi o disco possível, mas aquilo tirou-nos anos de vida e vemos logo, não há hipótese de continuar outra vez. E foi em princípio, foi o final. Nunca podemos ser, nunca, até porque cada um de nós agora está mesmo muito ocupado. Eu estou com o Rui, estamos a acabar de fazer um novo disco. O Henrique é realizador, agora está com uma série que é o Dentro. O Dentro, conheces? Dentro é uma série que estreou na RTP1, é dele. Vai agora começar a fazer uma série de época, passado no hotel do Bussaco, não é do Bussaco? É um cá para cima, um hotel ótimo. Uma produção também com a Espanha. De maneira que ele está com muito o que fazer. O Rodrigo também está com muito o que fazer, também acabou de lançar um livro. De maneira que um de nós está com bastante poder, de maneira que é muito difícil conseguir, a não ser que fosse pá, e três músicas para tocar num festival qualquer. É um problema qualquer, não sei. Pá, sabes que eu tenho muito aquele meu, à medida que os anos passam, tenho o meu moto principal, é esse, o nunca digas nunca. Uma pessoa nunca deve dizer que nunca. Continua a tocar com o Rui Tabardo dos Táxi num projeto novo, o Esporto. Para, no que eu estou a fazer agora com o Rui, somos só os dois, nós identificamos muito a nível musical, muito mesmo. Um diz mata, o outro diz fala, logo, de maneira que... Quanto mais não seja, divertimos muito a fazer e damos concertos, essa história toda, de maneira que. Mas é outra dimensão, de facto. E depois tem o problema da rádio, que de facto é complicado, que não conseguimos, ou para já não conseguimos entrar nas médias, nas rádios principais, mas vamos tentando. Thank you. foi uma coisa que eu nunca percebi. Como é que eu, foi isso, uma vez ouvi o Elton John dizer isso, que não percebe como é que uma pessoa que vai para cima de um palco exatamente vestido como se estivesse numa paragem de autocarros eu concordo completamente, eu transformava-me completamente quando quando vai para cima de um palco. É a minha maneira de ver, hoje em dia já é completamente diferente, hoje em dia tem que ser, eu não vou, eu continuo a vestir na mesma, eu não quero lá saber. Mas hoje em dia, quanto mais normal se vá, há um bocado esse conceito completamente. As camisas aos quadrados, a coisa mais lumberjack possível para. Pronto, mas só para, são conceitos. É mesmo assim, os tempos mudaram e os paradigmas também mudaram. Se quiserem ouvir um novo projeto do João Grande, basta ir a www.facebook.com/us.porto.banda. Tenho que agradecer a Luís Silva do O, autor do livro dos Bastidores da Música Portuguesa Backstage, por me ter enviado a música dos Pesquisa. Vão ver o trabalho dele. Espero que tenham gostado deste episódio. Se tiverem alguma questão, podem mandar e-mail para pedropaulos@brandoscostumes.pt. Mais informações em www.brandoscostumes.pt. Subscrevam o podcast no iTunes, Podcast Addict ou outro agregador que seja da vossa preferência. O podcast volta daqui a 15 dias para mais um episódio especial. Não se esqueçam de ser altamente. Meu Cristo.